track. Ei, tá na mira, para cima, ajustando, já tá na mira. Para o som, alucina, manda avançar, tá na cena. Nós somos foda, nós somos a ira, não somos otário. Tá na mira, hotel no quarto, não temos sono. Contando grana, chapéu para a mira. Tudo que um dia foi difícil imaginar que seria nosso. Hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe. Tudo que um dia foi difícil imaginar que seria nosso. Hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe. Lutando nessa vida pra realizar um sonho que ninguém vai realizar por mim. Tá na mira, tá na mira. Cada um sabe a luta que tem que lutar. Então fica à vontade, porque é tudo nosso. Yeah, yeah. No drive-in, da ladeira, trampolim, vida passageira. Mont Blanc, Saint Laurent, Prada, Gucci, Bradley. Tudo preto, na chave, no rolé, Porsche carreira. Vem do nada, ganha tudo, as sete chaves da cidade inteira. Quem odeia, quem rejeita, vai plantar bananeira. Tu não sabe quanta luta pra montar. Tá na mira, coleção, troféu, conquista, não tô no céu. Mundo insano, tá na pista, roubando a brisa, tu tá na mira. Tudo que um dia foi difícil imaginar que seria nosso. Hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe. Tudo que um dia foi difícil imaginar que seria nosso. Hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe, hoje é só detalhe. Lutando nessa vida pra realizar um sonho que ninguém vai realizar por mim. Tá na mira, tá na mira. Cada um sabe a luta que tem que lutar. Então fica à vontade, porque é tudo nosso. A sua maneira, sua maneira, sua maneira.